Bip, bip, bip, bip, bip, bip. Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo 3. Aqui é o Mario e do meu lado esquerdo está o Jomon. Lindo Samar, eu escolho você. Que? É do Fire Emblem. Tá, ainda bem, porque eu entendi. Choose your legends. Do meu lado direito está o Lucas. De microfone novo. E diretamente do Japão está o Jefferson. Eu escolhi o Ike, eu não sou... Você pegou a Lin, né, João? Eu peguei a Lin, o wife da galera, né, velho? Beleza. E o Lucas boiando na conversa aí de Fire Emblem, né? É, já começou com Fire Emblem. Começou bem. É só pra dar aquela alegria pra galera que conhece Fire Emblem aqui, mano. Vocês não. Mal começou o podcast e já tem Fire Emblem, meu Deus. Bom, como vocês sabem, eu comprei o álbum de figurinhas do Cavaleiro do Zodíaco, né? Acontece que eu não tenho muita experiência em completar álbuns, né? Eu nunca consegui completar um álbum de verdade, mas eu sempre cheguei muito perto de completar. O último de Kingdom Hearts eu deixei faltando várias figurinhas, assim, mas eu prometi pra mim mesmo que eu não ia deixar de completar o álbum de Cavaleiro do Zodíaco. Acontece que tá ficando muito difícil comprar figurinha. Eu não sei porque elas estão se esgotando, assim, rapidamente. E, meu, já faz uns 3 dias que eu vou na banca... Várias, assim, no percurso que eu faço diariamente. E o cara da banca fala que acabou a figurinha, não consigo mais comprar. Só que, assim, eu tenho essa ideia de comprar figurinha. É, vou comprando aos poucos, né? Porque, antigamente, eu gostava muito de completar álbum. Porque o pouco dinheiro que eu tinha, eu ia na banca, eu comprava, sei lá, 2 cromos. E tinha tentado a sorte, ó, de achar uma figurinha nova. Com uma figurinha nova, já era o bastante pra mim, né? E hoje em dia eu vou lá e compro 10 cromos de uma vez e isso não é o suficiente, no outro dia eu compro mais 10 cromos, né? Eu acho que a perspectiva de diversão de álbum de figurinha servia mais pra antigamente, que eu não tinha muito dinheiro e o pouquinho que eu ganhava, o pouquinho que eu conseguia ganhar daqueles cromos que eu tirava diariamente, eu já servia. Eu acho que você vê a diversão em outro ponto. Tem gente que se diverte em completar o álbum. Que é o seu caso. Que é o meu caso. Eu prefiro o final neste caso. Você prefere a aventura, né? Você prefere pegar os cromos. Então, mas eu tenho muita raiva disso, irmão, porque eu não vejo diversão em você simplesmente pagar R$50 em figurinhas, que é o que você faz, já tenta completar metade do álbum de uma vez, e depois você liga lá pra publicadora, pra editora já mandar o resto das figurinhas e você completar o álbum. Oh, isso é apelação, hein? Quem que faz isso? O Jomon? O Jomon. Nossa, mas o quê? Cara. Ligar pra editora pra completar o álbum? Não, gastar uma grana. Como já... Assim? Não, então, mas a grana que você tá gastando tá repartida. No total, ela é a mesma. Isso, porque eu vou parcelando aos pouquinhos, né? Então, mas a questão é, tipo, é o que você gosta mais, assim. Se eu não tá errado, o meu não tá errado. Eu tenho, tipo, é mania de colecionador. Eu quero que o negócio esteja completo. É a mesma coisa com o videogame. Quando eu tenho uma coleção, tipo, eu gosto de uma série, eu quero que a série esteja completa. Mas não é mais fácil comprar o álbum de figurinhas completo? Não, porque os caras, eles metem a faca nessas coisas. Então, a gente compra e não é tão caro, assim. Tipo, você consegue comprar, do Kingdom Hearts, né? O exemplo do Kingdom Hearts. Comprei lá dois, acho que um pacote de 50 e outro metade disso. Deu, troquei o que faltava. Faltava, acho que umas 3 figurinhas pra eu fechar o mínimo pra pedir. Troquei o que faltava e já pedi. E dane-se, sabe? Foi o suficiente e eu completei o álbum, fiquei feliz. Apaziguei aquela página da minha vida, aquele álbum da minha vida e pronto. Ô Jefferson, você não concorda comigo que o Jomon é meio mesquinho? Com certeza o Jomon é mesquinho, mas isso aí é por outros motivos. Eu acho que com relação ao álbum de figurinhas, acho que vocês vão falar da melhor parte, que é a parte social, de você trocar com os amigos, sei lá, brincar, é esse tipo de coisa. Ou mostrar, ah, eu tirei tal figurinha tal, você não tem, trouxa. É, então, o Jomon, ele fala assim, ó, olha, eu tenho 50 figurinhas que você não tem em uma semana depois mas, que ele comprou. Mas quem que eu tinha, na minha vida, quem que tava colecionando Kingdom Hearts que eu poderia fazer isso? O Ross, é você, o Ross, é isso que me dá raiva. Então, e foi com ele que eu troquei, as figurinhas e acabou, problema meu e dele, pá. Acabou, resolvido. Mano, eu não consigo, João. Você tem um álbum completo que não vai servir pra nada, até porque aquelas informações... Mas um álbum completo, de qualquer jeito, não vai servir pra nada. Vai, acho que vai. Uma figurinha e ficar colando numa folha sulfite, entendeu? Cara, eu vou olhar pra ele e abrir e folhear com calma, lembrando da jornada que eu tive em completar o álbum inteiro. Essa é a diversão. E que não completou. Eu tô completando aqui o de Cavaleiros. Ainda tá com essa ideia, porque ninguém consegue indo na raça pegar todos, sem pedir pra editora. A não ser que você seja um puta viciado e conhecido... Conhecedor de ciclos de figurinha. Nesse último dia 29, Mario Plus Rabbids Kingdom Battle foi lançado para a Switch. E duas pessoas nesse podcast compraram. Quem foi? É nóis. Quem foi? Os caras que gostam de jogo de estratégia, né? Obviamente. Panelinha Fire Emblem. Os caras que gostam de jogo, de jogos bons, né, João? Ô, louco, concordo plenamente. Que vocês vão ficar nesse bromance mesmo? Um passando a bola pro outro? Acabou de rolar uma separação, vocês segregaram por jogo de estratégia, velho. Mas, ó, então vamos começar diferente. Ô, Lucas, por que você não pegou o jogo? Porque eu tô sem dinheiro. Eu gastei tudo no microfone novo. Mas tudo bem, fala aí, gente, como é que tá o jogo? Vai dar as suas opiniões, Jefferson. Aí vamos ver o que, que a gente concorda ou não. Eu não consegui jogar muito, só joguei o primeiro mundo, mas pelo que eu joguei, eu gostei muito. Eu acho que é um jogo de estratégia, eu tava esperando algo mais light, mais casual, mas eu acho que só o primeiro mundo tem bastante desafios, assim. A parte principal que eu gostei é que não tem pontos de experiência aqui, isso eu acho um porre. E isso deixa o jogo, tipo, é que você tem que pensar, você não tem que grindar. E isso eu achei bem legal do jogo em si. O jogo tá bonito. É, os gráficos, assim, tipo, eu que não gosto muito de ficar julgando gráfico, mas tá, sei lá, é só você ver algum vídeo, alguma gameplay, tá bem bonito. Eu mas achei que parece o gráfico do Yu, velho. Eu não sei, eu tô jogando no modo portátil, pra mim tá bem legal. É, no portátil deve ficar mais bonitinho, na televisão ele fica meio aquém, você já vê que, óbvio, é uma comparação é muito injusta, mas o Mario Odyssey tá muito bonito e esse Mario é o do Mario do Wii, basicamente. Ô Jefferson, você falou que ele não tem ponto de experiência, né? Mas em algum momento dos gameplays que eles apresentaram, eu vi que tem uma árvore de habilidades lá de cada personagem. Tem árvore de habilidades que você aí termina, tipo, quando dentro de um mundo ele é separado em capítulos, né? Uhum. E aí quando você termina um capítulo, que normalmente são duas, é uma a três lutas consecutivas não, né? Com uma pausa ali, mas são de uma a três lutas em que seu HP não recupera, né, entre as lutas, de modos naturais, você ganha pontos de experiência. É, pontos de experiência não, você ganha pontos pra distribuir na skill tree. Tá, entendi. É isso. Então, entre cada batalha que não é de chefe, que não é de fim de fase, você recupera sua vida naturalmente? Entre os bolinhos, né, bolinhos de três, às vezes é só um, você recupera sua vida inteira. Entre esses três, você tem o seu HP, ele continua, né, aí se mantém. Aí, esse é um problema, por exemplo, se você tem um Mario, que o Mario, ele é fixo na party. Então, o Mario, se você coloca ele pra tankar muita coisa, ele toma muito tiro porque você é bobão, aí nisso, na fase seguinte, ele vai começar com o HP lá no finalzinho já, entendeu? E você ter os três personagens que você da sua equipe no final vivos, isso dá mais ponto e aí você ganha mais moeda pra comprar a equipe. Então tem toda uma relação aí de estratégia, mais ou menos estratégia a longo prazo, se você quer fazer na primeira corrida, na primeira run, pegar todos os prizes, todos os troféus. O jogo tem dificuldade? Você pode escolher easy, normal ou hard? Não. Eu não lembro, pelo menos, de ter dificuldade. É, não tem pra escolher, mas assim, se você tiver dificuldade na fase, você pode ativar o modo easy. É verdade, né, tem isso. Ah, tem. O modo é lá no Nintendo, que sempre que você morre várias vezes, aparece alguma coisa. Não, tipo, é no início, você aperta Y no início da fase, que assim, sim. No início ele faz um panorama do campo, né, pra você ter ideia do que tá o relevo. Uhum. E aí, isso ele vai lá e você aperta Y e aí você começa com 50% a mais de vida. Caramba. E esse é o modo fácil. Na verdade, eu morri bastante, então eu achei ele dificilzinho, eu achei ele difícil gostoso. E aí isso aí serve pra se for pra criança, porque a criança não vai ter lá, ela não vai querer pensar e refazer a fase infinitas vezes. Pode colocar lá 50% de vida e resolve muito dos seus problemas. É, vai frustrar muito a criança, né? Isso é meio foda. É, eu fiquei com a mesma sensação. Eu achei que eu tava sendo ruim demais e eu não aprendi direito. Mas assim, pra quem tá acostumado com jogo de táticas, eu achei esse bem, o nível bem avançado mesmo. É, a gente viu lá que é possível realizar várias combinações entre os personagens, né? Como que eles interagem dentro do jogo, por exemplo? É, dá pra, vi lá que dá pra você subir uma montanha, mas você precisa de um pezinho de um dos personagens, né, e pra descer é a mesma coisa. É, como que isso funciona no meio da batalha? E a interação, tipo, entre eles é geral. Então, por exemplo, os personagens todos eles têm um movimento, você tem que liberar, né, na verdade esse movimento vem direto em todos. É você pular em cima de um, né, aí nisso você pula em cima de um e aí você tem mais alcance. Então, por exemplo, é muito normal, você coloca um personagem pra frente, aí você faz outro personagem, tipo, seria o alcance máximo de todos os seus personagens. E aí você faz outro subir nesse pra ele conseguir avançar mais. E aí tem os personagens, tipo, isso é a diferença. E até por isso você não consegue, ou tá, eu não sei, não, eu ainda não liberei todo mundo. Mas eu imagino que você não consiga excluir os Rabbids das suas estratégias, caso você queira fazer o time só com personagens do Mario, porque cada personagem tem um bônus em alguma coisa. Então, por exemplo, tem personagem que é melhor em dar carrinho nos adversários. O Luigi, por exemplo, é melhor em pulando. Então ele consegue, ele é o único personagem até agora, pelo menos, eu liberei 3 personagens, acho. Eu tô no Rabbit Mario, que é o quarto, acho. O Luigi, por exemplo, ele consegue, é o único personagem que consegue pular 2 vezes seguidas. Então ele consegue pular na cabeça de um e depois pular na cabeça de outro e aí cair num lugar seguro. O Mario é o único que consegue pular na cabeça dos inimigos. Então você tem essa variação entre os personagens. Mas as ações gerais todos conseguem, que é subir um no outro, essas coisas. É, pular um pelo outro, né? Eu acho que esse é o segredo do jogo, é manipular bem, porque você pode pular e se esconder num lugar e te deixar numa posição de vantagem pra você atirar ou simplesmente puxar pro final de uma fase que você só tem que chegar, sei lá, do ponto A pro ponto B. Então eu acho que masterizar isso, entre aspas, é um dos segredos pra se dar bem nesse jogo. Entendi. Então esse é um dos pontos altos do jogo? O quê? As parcerias? É, as mecânicas, essa mecânica de combinação de habilidades. Sim, né? o jogo basicamente ele se diferencia em mecânica. Então sim, é um dos pontos altos do jogo. Quero perguntar uma coisa importante. Vocês deram risada de alguma das piadas do jogo? Eu dei, pra piorar, eu dei uma risadinha. Então ele não é cringe, ou ele é? Ele não é cringe, não, ele não é cringe, ele tipo, ele mistura muito bem as loucuras, eu tava reouvindo os podcasts anteriores e eu vi, eu falando isso, eu concordo comigo mesmo do passado. ele mistura bem, o Mario ele tá incomodado que tem um Rabbit maluco. Eles estranham, mas eles aceitam. Então eles misturam bem essas duas coisas. Pô, isso é bem bacana, cara. Porque eu tinha medo desse jogo ser muito aquela vergonha alheia, sabe? Que você tem alguém assistindo com você, você passa até vergonha. Eu acho que tem que ter uma certa dose de humor. Mas acho que pra você que não gosta dos Rabbids, Lucas, acho que não vai mudar muita coisa. Assim, é aquela coisa. Tem situações diferentes, né? Sei lá, com a Rabbid Peach lá, tirando selfie pra tudo quanto é lado, é engraçado, né? Você vê, sei lá, uma sátira, entre aspas, com o mundo moderno e as pessoas, né? Tipo, como elas reagem. Eu acho que tem, sei lá, tem piadas boas e ruins dentro do jogo. É que eles me lembram dos Minions, aí eu tenho vontade de socar eles. Bom, enfim, no geral, vocês comentaram que as mecânicas de batalha estão legais, a história tá legal. Suponho que, fora isso, não tenha muito mais no jogo, né? Porque é mais exploração nos mundos, né? Que você tem. Ele tem muito colecionável. Ele tem muito colecionável e aparentemente tem motivo, porque na primeira vez que você visita cada mundo, você não consegue fazer tudo que o mundo tem, né? Você não consegue pegar todos os colecionáveis. Então, eu acho que depois que zera, vale a pena você refazer todos os mundos. Acho que até um replay considerável tem aí. Eu acho que tem bastante exploração, na verdade. Eu acho que quem curte jogo por horas pra fazer 100%, eu acho que tem bastante coisa pra você ficar procurando. É, sei lá, como eu só joguei o primeiro no mundo, não teve tantos desafios, ou sei lá. A maioria dos desafios, esse é o problema. A maioria dos desafios é puzzle de caixa. E aí, tipo, se repete muito até agora, só tem caixa. Essa é a parte que eu detesto do jogo, né? Mas dá pra suportar. No geral, acho que eu recomendo, se você gosta de jogo de estratégia, no caso aqui, esse Fire Emblem, né, no caso da Nintendo é Fire Emblem, eu acho muito bom, eu gostei bastante, até agora. Eu concordo com o Jomon, tem que gostar de jogo de estratégia, porque o jogo é muito bom, mas como a maioria dos jogos de estratégia, as pessoas, elas, sei lá, elas curtem por outros motivos. Ok, isso, ele falou que não é pra wife usar a Rabbit, não. Essa semana, a Nintendo postou no Twitter japonês dela que o Miiverse vai acabar. Acabar os servidores, o Miiverse, o Wii U Voice Chat, mais uns negócios que ninguém usa, pelo menos aqui, que eu não conheço ninguém usando. Mas o mais importante mesmo é o Miiverse. Ele vai fechar, eles anunciaram, vai fechar dia 7 de novembro. E se a minha conversão tá certa, às 5 da manhã do horário do Brasil, do dia 7 de novembro, do dia 8, na verdade, aqui. Com isso, alguns jogos vão perder funcionalidades, né? Vai ter o Mario vs. Bowser lá, que que eu, Mario vs Bowser, Mario vs Donkey Kong, que tinha um, eu não joguei, mas aparentemente tinha um esquema pra baixar a fase pelo Miiverse, e isso aí não vai mais poder pegar estrela pelo Miiverse pra comprar item, e agora você não vai poder mais pegar mais estrelas porque não vai ter mais a comunidade do Miiverse, o campo do Smash não vai mais aparecer post, Splatoon também não vai mais aparecer, mas ainda vai continuar funcionando online do Splatoon, e pra quem gostava do Miiverse, você pode entrar na sua conta e colocar pra baixar todos os seus posts quando o Miiverse acabar. Então aí a Nintendo vai mandar um e-mail pra você com todas as suas postagens, acho que em um zip, provavelmente. Faz falta pra alguém isso? Com certeza não. Eu só usei o Miiverse pra uma coisa, que era pra tirar foto de jogo de 3DS. Tirava fotinho lá, eu ia no navegador no computador e baixava, pronto. É. Só isso. É verdade, e agora acabou isso também. Agora eu vou ter que tirar uma foto da tela do 3DS. Mas, sinceramente, convenhamos que o Miiverse, a ideia dele, obviamente, era ter uma comunidade que jogadores da Nintendo pudessem interagir. Mas no final ele virou uma grande comunidade de jogadores da Nintendo compartilhando desenhos feitos à mão. Porque, até como a própria Nintendo comentou, se você entrar lá no FAQ, eles comentam o motivo de eles estarem encerrando o Miiverse, né? Eles falam que um dos motivos é porque eles atingiram o objetivo de ter pessoas que gostam da Nintendo interligadas, né, com o mesmo objetivo, mas que, além de outros objetivos, o maior deles é que as pessoas migraram pra outras redes sociais. Ela fala como se isso fosse depois que o Miiverse começou, né, e não desde o início do Miiverse, que nunca teve gente aí. Tipo, sempre teve Facebook e Twitter muito mais presentes. As pessoas nunca foram muito engajadas no Miiverse. Obviamente, sempre teve usuário entrando lá e publicando coisa, mas eu acho que não chegou nem perto do que eles mesmos estavam esperando, porque a minha percepção é que o Miiverse, ele é tipo um Orkut na época do Facebook. Ele é muito limitado, muitas das coisas não funcionam direito, apesar de ele ter versão web, versão smartphone 3DS. Ele tem pouquíssima interação. Faltou pra mim, né? Coisas que existem em outras plataformas como da Microsoft e Sony, tipo Achievement, horas de jogo. É um perfil seu que represente você no universo da Nintendo. E mais interações, né? Conectividade de amigos, né? Mandar mensagem, esse tipo de coisa que você pode fazer a qualquer momento. Fora que, meu, essa baboseira de você ter que sair dele e voltar e às vezes ele fecha ou não fecha, o próprio hardware da Nintendo não consegue suportar ele ficar aberto muitas vezes, né? E você sai do jogo e entra nele e não consegue ir e voltar. Eu achei um grande problema. Pra mim, o Miiverse é uma furada. Eu também achei. Ele era muito lento. Você falou isso aí de sair do jogo e entrar. Nossa, aquela tela com os bonequinhos girando no mundo, eu ficava muito tempo, cara. Nossa, como odiava aquilo. Não, eu vou ser contra aqui e vou falar. Eu gostava do Miiverse. Eu escrevi muito post de Feliz Ano Novo e Feliz Natal lá. E eu vou sentir saudade. Teve muita época que eu ficava tipo, tô querendo saber, tô na febre de jogo X. Aí eu ficava olhando os posts do jogo X. Aconteceu isso com o Fates lá, o Fire Emblem Fates, eu fiquei lendo essas coisas. Então, pra mim faz falta. Só que eu vou concordar, o Miiverse, ele poderia ser muito melhor. Ele é uma ferramenta que falta muita coisa. Só que eu fico triste, que ao invés da Nintendo tentar melhorar, ela exclui aquilo de vez. Ela fala, não serve pra isso. Porque eu acho que o Switch falta muita coisa. O Switch, ele é muito só console, não tem mais nada. Se você não vai jogar alguma coisa, nem tem motivo pro Switch estar ligado. E aí, isso ficou meio triste. No Wii U, você podia ficar brisando no Miiverse se não tivesse nenhum jogo. Eu nunca usei, acho que o Miiverse. Eu tentei abrir umas duas vezes, mas aí depois eu desisti no meio do caminho. Mas isso não é culpa do Miiverse. Isso é culpa minha, que eu não gosto muito de... Não curto muito redes sociais. Mas eu acho que o problema do Miiverse é que ele foi, sei lá, construído pro Wii U, né? Aí eles foram lá e tacaram no 3DS, né? Aí você vê a caca que deu, né? Tipo, o hardware não suportava. O problema pra mim não foram as limitações, e sim as restrições, né? Do tipo, acho que a Nintendo gastava muito em sei lá, super protegendo as pessoas e verificando os posts, assim, pra tirar coisa. Era muito trabalho, não pra nada, mas tipo, pra poucos usuários. Como eu acho que o Miiverse é uma coisa bem Nintendo, é uma coisa diferente que faz um, sei lá, faz um barulho pequeno, porque a comunidade não é gigante, mas é diferente das outras coisas. E se serviu pra compartilhar desenhos, eu acho que já foi uma, assim, já deixou alguns fãs da Nintendo felizes, e assim como o Jomon. Então acho que é bem válido, assim. Engraçado que eles estão tirando o Miiverse, mas essa questão do desenho tá no Splatoon 2 e é muito engraçado cada um que tem lá. Então, Splatoon, ele ficou tão dependente do Miiverse que eles criaram outro negócio à parte ali só pro Splatoon. Eu acho isso meio chato. Eu queria que voltasse o Miiverse. Só uma viúva do Miiverse. É engraçado mesmo, porque eu tô jogando lá o Splatoon e do nada aparecem uns posts de furry, de política. Caralho, o que é isso, cara? Não, mas o Miiverse era cheio desses posts até divertidos, né? É, na verdade, eu recomendo, se você for sentir falta do Miiverse, que entre num perfil do Twitter chamado Bad Miiverse Post. Ele tá cheio dos melhores posts de Miiverse, assim, que o pessoal encontra. Assim, do tipo, é nego falando, ah, o Shulk é um Donald Trump menos racista. Um menino publicando uma mensagem pro pai, velho, ah, pai, vem, se você tá lendo isso, venha pra casa imediatamente, sabe? Nossa, mano, que triste isso. É, tá, lá tá só o suprassumo do Miiverse. Mas o que eu queria discutir é, agora que a Nintendo vai ficar sem uma rede, uma comunidade centralizada pros fãs da Nintendo discutirem, o que ela precisa fazer pra um sistema que seja com essa característica de comunidade que engaja os fãs da Nintendo como precisa engajar? Eu acho que ela tinha que seguir o padrão de mercado e fazer aquela coisa, perfil, talvez até puxar, copiar do Steam, perfil, colocar os achievements e colocar... Achievement eu acho obrigação, se ela quer engajar a comunidade, porque os caras são retardados por causa dessas coisas. E hora de jogo também, né? Então, não sei, a hora de jogo pra você, né, pro Switch, porque no Switch tá faltando isso, mas no Switch já tem os dos seus amigos, você já consegue ver dos seus amigos, então por que não ter um perfil completo de tudo que seu amigo jogou? Já que é pra stalkear, mano, porque ele deu um instrumento de qualidade, sim, né? Sim, com certeza. E que ele possa fazer publicações também, né? Que eu acho mais interessante, porque aí de repente você tá jogando lá, vai aparecer um feed de post do seu amigo que pode ser legal. Sim, é, o PS4 tem isso aí, mas então, pode ser também isso aí. Tipo, são várias coisas, o Switch ele tá faltando muito em qualquer ferramenta social. E aquele botão de compartilhar que nunca chegou a vingar, né, no Switch, aquele robô de você compartilhar suas fotos que ainda não funciona pra porcaria nenhuma. Você pode tirar uma print, aí você tem que entrar no álbum e aí compartilhar a parte do seu álbum pro Twitter. E tem um problema que tem gente aleatória que me adiciona que eu nem conheço, mas eu não consigo nem trocar mensagem com o cara. Só tá lá adicionado e pronto, sabe? Ah, eu dei decline em todos esses caras que me... Antissocial pra caralho, hein? Jomon antissocial aí, não. Não, mano, você tira o X1 com o cara do Arms, você tira o X1 com o cara no Arms, o cara te adiciona, velho. Que intimidade é essa, velho? É por isso que não completa o álbum de figurinha na raça, tem que comprar, né? Tudo bem. Não tem amigos pra trocar, né? Como de costume, com a chegada do PAX do Oeste, que é o Penny Arcade Expo, um evento de cultura gamer que é lá dos Estados Unidos, a Nintendo fez uma apresentação de rotineira de jogos indies que estão a caminho do Nintendo Switch. Ela chamou de Switch Indies Showcase, que aconteceu na última quinta-feira, e ela apresentou 20 jogos feitos por estúdios indies e que serão lançados entre 2017 e 2018. A gente não vai falar de todos os jogos que apareceram, mas eu acho importante a gente discutir os jogos que mais chamaram a nossa atenção. Eu vou começar falando do Super Meat Boy Forever, que ele já tinha sido anunciado lá em 2014, em desenvolvimento, mas ele apareceu só agora em 2017. E basicamente ele é um Super Meat Boy com um Endless Runner cheio de sangue, carne e um monte de estratégia pra você pular de paredes em paredes e, enfim, completar o objetivo, né? Esse é a continuação, né? Não é uma versão HD. É continuação. 2.0, né? É a continuação. Tem coisas novas, até o Meat Boy ele dá um soco, no anterior ele não fazia isso. Não. Ele dá um slide. Ele dá um slide pra passar em lugares mais, assim, apertados. Ele tem tem mais mecânica, né? Ele tá com uma pegada mais de runner, sabe? Não é um quadradinho pra você fazer um desafio. É você sair correndo pra chegar num gol lá no final. Ele é um endless runner. É isso que eles estão chamando esse jogo. O único ponto é que a desenvolvedora... na Nintendo deu a entender lá que ele seria lançado primeiro no Switch, mas ele não vai ser não, viu? A desenvolvedora falou que não sabe se isso vai acontecer. Ixi! Uma maravilha. Eu pra trás assim, ao vivo isso. Um que eu achei interessante. Eu tenho o Shovel Knight que vai ter a última DLC, né? Que eles anunciaram também. Essa última DLC, ela é um pico, né? Ela vai contar a história do King Knight lá e como que ele chegou ao trono. Sim. Cada DLC conta na história de um dos. de um Knight específico, um Knight que a galera gosta, e agora é o Kings. É, ele é o Kings. É, eu acho que esse é o último, né? Porque o quanto eles arrecadaram no Kickstart chegou nele só, né? É. Sim, sim. Ele é o último, ele é o último deles. É, ele vai chegar só em 2018, né? Então acho que a galera pode dar uma relaxadinha aí. Vocês jogaram Shovel Knight? Sim, eu joguei. E jogaram todas as DLCs? Eu não joguei todas, eu joguei só com o Spectre Plague Knight, que foi o primeiro que saiu. Plague Knight. O Spectre Knight eu não joguei ainda. Eu só terminei o jogo original, tenho que voltar pra dar uma jogadinha nas DLCs, mas é no Wii U. Eu tava pensando em pegar no Switch, então vamos ver como a vida anda. O Mario, eu acho que ele gostou do Golf Story. Nossa, pior que não, cara. Não gostei muito, não. Sério, mano? Tinha maior cara de Stardew Valley, só que de golf. É basicamente isso. Você tem que resolver os problemas usando golf, né? Vamos ver, eu vou esperar mais um pouco. Mas outro jogo que me chamou a atenção foi o 4Kids, que ele é um jogo ritmo que você tem que fazer freestyle. E, cara, eu adoro jogos rítmicos, né? Então... Eu achei esse aí, assim, né? Foi o que menos chamou a minha atenção. Foi o que menos olhei e falei, ah, esse eu não compro, não. Nossa. Esse é certeza que eu não compro. Caramba. Eu não gostei também, não. E o Jeff, vai, Jeff. Eu achei o estilo muito legal. Não, o Jeff vai concordar comigo porque eu acho que ele gosta de Myth from Heaven. Eu gosto de Rhythm Heaven, mas eu não gostei da temática do Floor Kids. Ah, gente, pelo amor de Deus. Porra, eu amo Rhythm Heaven também. O jogo de ritmo é, assim, um dos meus temas favoritos. Mas eu achei muito feia a arte. E são crianças, justamente eu gostei chato, da arte, mano. Velho. Eu gostei da arte. Criança é chato pra caralho, velho. Parabéns, Lucas. Mas, tá, então fala aí, Lucas, um jogo que você chamou a atenção, velho. O que a gente comentou num cast anterior foi o Nine Parchments. Não é muita novidade, mas acho que eles mostraram algumas coisinhas a mais e eu gostei pra caramba, porque é o potencial do Switch ali de jogar quatro pessoas mesmo. E parece ser um Magica bem melhor. Mano, pior que eu não vi o Nine Parchments no Ninjas. Eu fui editar um vídeo pro Estação 64 depois de Nine Parchments. Eu falei, caralho, teve Nine Parchments no negócio do Indie? Que aí eu fui ver os Indies. Eu não lembro. Então, sem comentários. Vídeo de Nine Parchments não falta. Até porque ele vai ser lançado em uma porra de console, né? Então. Eu senti falta de... Eu tava esperando Wargroove e não apareceu, né? Qual Wargroove? É aquele que você tinha elogiado na última vez? É o Advance Wars sem ser da Nintendo. Nossa, é verdade, tá muito bonito esse jogo. É, então, eu gostei do jogo do elefante, eu não sei o nome. É, ele parece é o Yono. Yono and the Celestial Elephants. É bonitinho. É, esse jogo é muito fofinho, cara. Ele tem um estilo Zelda, assim, né? Ele é isométrico 3D. É, exatamente. Ele comenta, né, de jogos de aventura que só faltava um elefante. Exatamente. Nossa, eu gostei tanto do personagem. Tipo, eu não preciso nem jogar, só preciso ficar olhando pra ele e vendo uma fofura. É mais fofura mesmo. É por isso que você nem vai comprar, né? É isso. Só é só olhar mesmo. Falando nesses bichinhos, teve um que eu dei muita risada, foi o Sausage Sports. Que é um monte de... É um cachorro lá, um pássaro com um pescoço gigante e tudo... Eu não sei, cara. Parece umas pirocas balançando, na real. Eu acho que eu parei de olhar pra tela nessa hora, velho. Porque eu lembro que eu vi o início e eu não lembro de gameplay dessa coisa. As pirocas balançando, pintando o chão e destruindo. São vários bonecos de posto, assim, que participam de vários jogos de esporte em 4x4, né? São quatro jogadores, né? Um contra cada um. É, todos contra todos. Ele parece um Crash Bash, não sei quem jogou, assim. É, por exemplo, tem uma bola de futebol e todo mundo tem que levar pro gol, sabe? Ou você tem que pintar o chão. São minigames bem malucos em arena com bonecos de posto que ficam se balançando. Parece muito tosco, mas engraçado. Então, entra na lista daqueles jogos de Switch que você pode jogar com quatro pessoas e é casual. Eu acho que é o típico jogo que você vai se divertir pra caramba com uma galera. É competitivo, Mario. Já tô querendo um cenário. Eu concordo com o Mario. Acho que esse jogo potencialmente pode ser divertido. O que... O problema é que essas coletâneas de esportes traz jogabilidade porcas, assim. Tipo, jogabilidades bem ruins. Então, sei lá. Eu tô de olho, mas eu não sei. Mas não é isso que torna o jogo divertido, né? Essa jogabilidade porca que faz as coisas ficarem completamente desbalanceadas e randômicas. Mas tem que funcionar. É que depende, né? Depende, tem que funcionar, né, velho? Então, eu acho que tem que funcionar. Tipo, não adianta nada você ter, sei lá, se apertar pra cima o bonequinho de salsicha ser lento ou coisa do tipo. Eu acho que tem que dosar alguma coisa, assim. Tipo, tem que fazer sentido, né? A pessoa tem que sentir que ela tá fazendo alguma coisa. Ela tem que sentir que ela tá jogando, não que, tipo, simplesmente ele tá correndo pra cima, pra baixo, tipo, no modo lento ou no modo aleatório. Mas outro jogo que eu também não lembro o nome, mas eu curtia, aquele do... Talvez aquele do... Minha mãe escondeu alguma coisa. É, mom hid my game. Eu acho que ele realmente foi feito no Paint, esse jogo. É muito feio. Mas é, a temática é divertida. Tipo, você tem que achar um videogame que sua mãe escondeu. Quem nunca passou por isso, né? É, colocar... Quando sua mãe coloca o seu 3DS na boca do jacaré, né? Putz. Não. É, exatamente. Não, mas com certeza a mãe de vocês já deve ter escondido um videogame pra você parar de jogar ou alguma coisa parecida. Sei lá, comigo isso já não, aconteceu. Não, acho que no meu caso não. O meu já, mas eu não pagaria pra isso acontecer de novo. Eu pagaria pelo preço certo, falou bonito, falou bonito. Mas né? Aí é pra ajudar o mercado indie, gente. Cadê a galera aí que compra jogo 3 vezes? O Jefferson que, sei lá, também compra... É, Jomon. Paga Fire Emblem Heroes aí pra ajudar a comunidade. Ok. Mano, um que eu gostei muito foi aquele do... Eu não lembro o nome, acho que é dos caras que fizeram... Foi o Mighty No. 9, Gun Volt? Eu não lembro. É da Inti Creates. É, então eu gostei muito... Qual é o nome desse aí? É Dragon Marker for the Death. Dragon Marker for Death, acho que é isso. Esse eu vou pegar, eu gostei bastante. Eu não peguei aquele do Switch primeiro, que eu achei que os gráficos estavam no estilo Nintendinho e eu não achei tão legal. E esse eu tô achando legal, tá lá mais pra um Super Nintendo, eu acho, então tá mais daorinha. Você consegue resumir o jogo? Ele é beat'em up, não é? É, um beat'em up. Ele é beat'em up, tem 3 pessoas que conseguem jogar com 3 personagens diferentes, ou tem mais personagens diferentes. Sei que até 3 pessoas conseguem jogar juntos. E eu achei bem interessante isso. Parece ser bem divertido. Esse parece ser bem divertido. É, tem um outro beat'em up lá, o Overblade, lá, que ele é bem sangrento também, de romanos, né? É mais pegada a Shank, né, pra Mark of the Ninja. Não sei nem se foi o mesmo estúdio de vida, mas... Não, acho que não, mas eu achei ele bem sangrento pra um jogo do Switch. Você consegue simplesmente decepar a pessoa e começa a jorrar sangue. E, enfim, novamente entra na linha de jogos que você pode jogar em multiplayer com a galera. Você quer falar de jogo violento? Pega aquele lá de tiro que você infla ou tirar nos outros. Ah, cara, é verdade. Morph Slaw, né? Aquilo é muito horrível. Você acerta. Eu achei muito interessante aquilo, velho. Cara, é aquela coisa que na planilha parece ser legal, mas quando você executa fica uma merda, cara. Pode ser. Pode parece ser. FPS do Shingeki no Kyojin, mano. Parece um titã lá do... no final. É que a mecânica é muito estranha. Você atira no cara, aí no membro que você atira, aumenta o seu. Se você atira na piroca do maluco, vai aumentar a sua. Calma aí, Lucas. Ah, tá baixando o nível da conversa. Que deselegante. É, acabei de pensar nisso, né? Não, e o mais interessante desse jogo é que conforme, sei lá, o tamanho de algum membro do seu corpo, você tem habilidades diferentes, né? Então, acho que... Dependendo como eles usarem isso, pode ficar legal. Não sei. Coisa que dá pra usar um laço, então... É uma grande lança que você tem. Bom, vamos falar do que mais importa, que eles anunciaram... Então, falando de jogo violento, Mario, que você estava dizendo aí? Né, então, eles anunciaram No More Heroes, né, obviamente. E finalmente, né, porque fazia pelo menos uma geração de console que a gente não viu um novo jogo de No More Heroes. Parecia que a franquia ia morrer. Não é No More Heroes, é Travis Strikes Again, 2 pontinhos, No More Heroes. É, não é No More Heroes, né? Mas, uau. Tanto que eu inverti aqui, pra mim é No More Heroes, Travis Strikes Again. Enfim, eles não falaram muita coisa, eles só mostraram um trailerzinho lá do Travis enfrentando um cara lá, que falou que o Travis... É o pai de uma mina do primeiro, Bad Girl. Boss do primeiro jogo. É, que o Travis matou, obviamente, né? O jogo chega em 2018 e, enfim, eles falaram que o jogo foi feito no Unreal 4, então eu só espero que ele esteja muito bonito. E que parece ter um monte de parceria com o Indie, porque os caras já confirmaram parceria. No vídeo tem com o Hotline Miami e eles anunciaram parceria com outro Indie que eu esqueci agora. Que maravilha. É, a parada é... O No More Heroes, ele é um jogo que ele se destacou no Wii porque ele tinha muita violência e porque também o personagem ele é muito carismático, né? Ele é fã de consoles, etc. Ele faz várias piadinhas, né? Ele é o mais próximo desses jogos, tipo, quem vocês falaram, de Devil May Cry, que você pode encontrar nos consoles da Nintendo. É, era ele no Wii, basicamente, era No More Heroes e Mad World. Tinha Manhunt, mas assim, os diferentes eram Mad World e No More Heroes, que eram os adultos, né? Os jogos adultos, no meio de um monte de entre aspas, né, com pegada infantil, eles eram jogos pra galera 18+. Jogo com sangue, né? Exatamente. E isso não nega o fato do jogo ser bom, porque eu gosto muito da temática do No More Heroes, né? Você se diverte jogando. A franquia é boa, né? Deixa eu perguntar, ô Mario, em relação à gameplay desse No More Heroes, ou Travis Strikes Again, né? Que é a mesma coisa. Eles mostraram gameplay. Gameplay não tem nada? Eles mostraram. Não tem nada, né? Exatamente. A esperança é que todo mundo é que seja igual no Mario Heroes 1 e 2, né? Que é o consulado que tem um sabe fazer, né? Não, mas deu a entender que seria vários jogos diferentes por causa daquele console lá amaldiçoado. Então, pode ser que o Travis ele participe de vários eventos diferentes, né? Vários sejam jogos mortais, entendeu? Pode ser isso. E aí, porque o No More Heroes, tanto 1 quanto 2, ele tem a pausa entre matança, minigames, que é você conseguir dinheiro pra a informação do próximo assassino que você tem que matar, né? Os dois No More Heroes é essa pegada. Minigames, aí depois matança, só matança, você tem a pausa da matança e minigames. No 1, aí é a opinião de cada um, no 1 é meio merda, no 2 é um pouco mais legal. Então eles podem fazer isso, os minigames continuarem pausando a matança. Eu acho que No More Heroes vai ser o jogo indie de $50. Eu acho que de duas uma, ou o jogo vai ser muito curto e vai ser um preço baixo, ou vai, sei lá, ter tudo que um... Ele é tudo menos um jogo indie. É, então pra mim ele não é um jogo indie, pra mim eles anunciaram a parte porque tem parceria só. Não, ele é um third party normal. E citando mais um jogo relevante, eu não joguei o primeiro, né, mas o Steam World Dig 2 parece ser bem legal. Ah, eu caguei pra Steam World, cara. Sério? Nossa, muito legal. Eu tenho no, jogar, eu acho legal, eu tenho no Wii U, acho, e eu nunca joguei, mano. Sinceramente, não me interessa muito o Steam World. Mas o 2, ele pareceu interessante. Então, talvez. Tá bonito, né? Ele é Steam World é bem conceituado. Também, não sei. Eu joguei um pouco, eu não gostei da jogabilidade. Isso me afasta um pouco, mas sei lá, quem sabe. Dou uma segunda chance. Bônus pra essa semana, porque a gente teve muita informação da Nintendo, acho que alguém lá quis trabalhar e soltar muita informação essa semana, a gente vai fazer uma sessão extremamente rápida de acontecimentos que a gente não poderia deixar de comentar. Só que, como que vai ser a mecânica? Acho que a gente vai citar um acontecimento ao redor da Nintendo e a gente vai ter que comentar em uma frase ou uma palavra, alguma coisa muito rápida. Bom, então vamos lá. Amiibos de Shovel Knight. Queria o primeiro. Eu não me importo. Eu quero e vou ter todos. Eu também não me importo. A volta de Misty Brock para anime de Pokémon para 2 episódios. Talvez eu veja o primeiro. Não me importo 2 vezes. Eles estão bem bizarros. Eu gostei, mas eu achei o desenho deles muito melhor, mais parecido com o jogo, e vou ver os 2 episódios. Fire Emblem Warriors anunciado para 20 de novembro. Vai ser eclipsado por Super Mario Odyssey. Eu vou ter que tomar cuidado pra não dar uma Digimonzada e comprar esse jogo 2 vezes. Tô cagando e andando nesse jogo. Eu também estou cagando e andando, literalmente. Até porque não teria Switch. Ben 10 anunciado para o Switch. Ah, caguei, né, Mara? Compra certo. E Medabots Classic Collection anunciado para o Switch com 5 jogos de Medabots lançados para o Game Boy. É dinheiro fácil para eles ou não, porque não vende, né? Eu nem sabia dessa notícia. Eu nem lembrava que existia Medabots. Nossa, vai se fuder, mano. Eu queria que fosse, não queria que fossem esses jogos, queria que fossem jogos do 3DS ou jogos novos, né? Franquia de Medabots merece. Olha, eu só achei muito rancoroso de vocês ver esses comentários. Galera, qual deles? Todos, quase todos, mano. Tá todo mundo cagando e andando pra tudo, velho. É por isso que eles não entraram no cast principal, olha. Ah, então a gente tem que dar um nome pra essa sessão depois, a sessão de notícias merdas da semana. Chama Sessão Ben 10. Bom, mano, normalmente nem tem notícia suficiente, aí as merdas vai pra principal. Os caras usam Ben 10, mano. Eita, do Ben 10 eu falei, ah não, o Mario inventou essa aí, não é possível. É verdade, verdade, vai ser lançado. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana nós tivemos 2 comentários, um é do Jomon. E eu vou ler ele primeiro, Tá bom, vontade, vai. O meu comentário foi, que eu não participei do cast passado só pra não falarem que eu tô repetindo aqui. Só vim comentar que faltei no cast com uma boa justificativa. E a história dos lixos é que a linha evolutiva do Coffin é a poluição do ar, a do Grimmer é a poluição da água e a do True Beast, e eu procurei no Google pra saber escrever esse nome, é a poluição da terra. Mas a maior justificativa que eu dou é que se você reclama do Klefki ou do Vanilluxe, você tem que reclamar do Magnemite também. Se vai reclamar, tem que ter coesão. E os jogos do Coelho Sabido são bons, hahaha. Foram os primeiros jogos que eu joguei por conta própria. Mas acho que dar um jogo de plataforma não muito antigo é ok. Não imagino que uma criança se frustre tanto com o New Super Mario Bros. Wii, por exemplo. E o motivo que eu faltei é que eu fui no curso de japonês. É simplesmente, tipo, os caras decidem fazer sábado de manhã e sabendo que eu tenho coisa pra fazer, então... Bande filha só da... que é uma ditadura. Mancada, né? Mancada deles, né? Eles têm que remanejar uma aula só por causa de você, a sala inteira... Mas porque você tinha coisa. Não, porra. Não, porra. O cara do cast é mais fácil mudar, não, seus filhos da puta. Claro que não. E agora o comentário do nosso amigo Rodney Vinoredana. Tudo bem, galera? Minha avaliação de qualidade do fim do ano em relação aos games mostrados na Gamescom é que Mario Odyssey vai reinar soberano, seguido pelo Assassin's Creed Origins. E embora não tenha mostrado nada na feira, o mais vendido da Nintendo vai ser o Ultrasun Ultramon. Nada muito fora do comum. É mais ou menos o que saiu na E3, né, basicamente. É. Eu sei que o Mario vai contribuir para as vendas do Ultrasun e Ultramon. Por quê? Eu também. Eu vou contribuir. Ah, tá. Eu entendi, o Mario vai contribuir. Não, mas ele falou isso mesmo. É, que eu você acho, mesmo, eu entendi, pensei que ele falou do Mario Odyssey, né? Não. Ah, Mario Odyssey. Vai ser tão ruim que vão falar assim, ah, preciso comprar outra coisa agora. Olha, até agora eu não tenho intenção de comprar Ultrasun Ultramon, mas vamos ver se eles anunciarem coisas que mudem gameplay completamente. Ah, que mentira, mano. Você tava falando no cast anterior que um vídeo de um minuto faz você querer comprar o jogo. Então, eles têm que lançar mais alguns. Não, faz eu querer pensar na possibilidade de comprar o jogo. Eu querer pensar, é. Agora a quem tá sendo redundante aqui. Não, mas é verdade. Não, mas é... Não é nem redundante, é só idiota, sabe? É só... Não, mas é porque até agora só a mudança de história não me convence a comprar um novo jogo. Eles têm que mudar a mecânica por completo. Eles não anunciaram nada até agora. Tem que vir... Se virar um fighter, aí o Mario compra. É, exato. Anunciaram um cachorro laranja. De pedra. Isso não vai acontecer, mas ele vai comprar de qualquer jeito. Não vou comprar. Tem outras prioridades. Ninguém tem fé em você, Mario. Tem outras prioridades. Eu prefiro rejogar Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire. Prioridades, álbum de figurinha, né? Pode continuar? Ah, continua. E quais jogos de fim de ano vocês irão pegar? Certeza que pegarei os já descritos e também o Samus Return. Não mais, quero comentar que minha sobrinha voltou a jogar em casa e dei pra ela experimentar o Pokémon Shuffle no Nintendo 3DS. E até que ela joga bem, tô pensando em ensiná-la a jogar Pokémon Moon, que é o mais amigável e bonito pras crianças, e também porque preciso de mais uma Pokémoníaca na família. Ah, mas aí não traumatiza a criança, né, amiga? Coloca um Pokémon Red primeiro e depois ela vai melhorando pra... Não, pra que ela precisa jogar Pokémon? Pra ir depois ela se decepcionar, né? Não. Deixa o Pokémon Samun, é bom mesmo, só que o problema é que é aquela coisa, como é um jogo grande, você tem que, se a família também não tá querendo comprar um 3DS pra menina, é meio complicado você tá viciando ela em coisas que ela não pode pegar. É, verdade. Ah, por que não Pokémon Go? Será que ela já joga? Acho melhor Pokémon Go, né? Mas se ela já jogar... Não, mano, porque tem uns pedofiles na vida, né? Nossa, melhor você dar Pokémon Moon. Sobre os jogos, eu planejo pegar o Samus Returns e o Mario Odyssey mesmo. Esses dois estão certeza na minha lista. Mario? Ah, eu tenho que pegar o Switch, né? E o Jefferson? Eu não vou pegar Mario Odyssey, não porque eu acho que seja um mau jogo, mas eu acho que eu vou deixar pra depois. Eu só vou, até o final do ano, Fire Emblem Warriors e talvez, se sair, Xenoblade 2. Eu vou pegar o Xenoblade 2, o Fire Emblem Warriors e o Super Mario Odyssey. Mas eu não vou pegar... E o Ultrasun Ultramon... Eu tô pensando em deixar pro ano que vem. Eu acho que eu não vou pegar nesse ano porque o Switch tá lotado de jogo. Tá podendo, hein, Jamon? Caralho. Mas aqui é ostentação, né, velho? A gente deixa de comer pra essas coisas, né? Faculdade vai bem também, né, mano? Mano. O que é uma recuperação? O que é? Uma recuperação por jogar de novo o mesmo jogo aqui, que é Pokémon Sun Moon 2, né? Ultra Sun. Mas eu falei, só talvez eu não sei. Então, o futuro é incerto. E pra você que ouviu até agora, se é a primeira vez que você está ouvindo, não deixe de assinar o nosso feed. Nós lançamos um novo episódio toda segunda-feira, 12:00, e aproveite para curtir nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Twitter. Apresente esse episódio para um amiguinho seu fã da Nintendo e não deixe de nos avaliar no iTunes, isso vai ajudar muito o nosso trabalho. É isso e até o próximo episódio.